ok, estamos de volta aqui com o programa Lixeirinha pela Rádio Unifran FM. Eu tô aqui na Praça Roosevelt e há pouco tempo atrás teve um espetáculo ali no Teatro Next, muito interessante, chamado Os Reis de Araque, é isso? Não, Os Portais do Rei. Os Portais do Rei de Araque. E eu tô aqui com a roteirista ruiva, diretora do programa do espetáculo. Eu acho que ninguém melhor do que ela mesma para fazer uma introdução de como foi essa experiência aí. Melissa Vaz, seja bem-vindo ao programa Lixeirinha. As pessoas te conhecem de Arthur ou Tuizinho? Tuizinho. Tuizinho, querido, muito bom estar aqui dentro da lixeirinha. Nunca vi uma lixeirinha tão bonitinha, tão cheirosinha, tão legalzinha, tão anatômica. Sim. Francamente, só ser piadinhas. Por fora, né? As aparências enganam. Não, mas agora estou dentro da lixeirinha, pelo amor de Deus, muito legal. Então, é o seguinte, essa experiência dos portais do Rei de Araque é uma experiência artística, onde eu misturei formas estéticas que eu estudo já há algum tempo, que eu tenho bastante afinidade e que eu, ou que eu tenho no mínimo, assim, uma certa idolatria, né? Então a gente dentro do grupo do Araque, que é o grupo que eu coordeno há 2 anos, é um grupo de dança e teatro performático ligados à dança tribal, que é o American Tribal Fusion, que vem do American Tribal Style, que é uma compilação de dança do ventre com outros tipos de dança. No caso, o American Tribal Fusion, que é o que eu estudo e o que a gente aplica no Araque, é a compilação de dança do ventre com yoga e hip hop. Então nós estudamos essa dança, que é uma dança assim de muito alinhamento técnico, então exige bastante assim, né, de nós como performers, como bailarinas e tal. E aí também eu quis juntar, né, dentro dessa experiência que é uma experiência feliz assim do grupo, eu quis juntar também a minha experiência como atriz, como artista de teatro, e escrevi um espetáculo que contemplasse a dança, que contemplasse uma anatomia diferente, assim, de linguagem de espetáculo mesmo, tanto que eu não sabia se eu chamava de teatro. Não é o meu primeiro espetáculo, é o terceiro espetáculo que eu escrevo, é o segundo que eu apresento, que eu dirijo, e com um grupo grande. O primeiro espetáculo que eu escrevi com um grupo grande era um grupo de 15 pessoas, com 4 crianças, e foi uma grande experiência, que foi Os Bissungos, de um outro grupo que eu participava aqui em São Paulo e tal, como bailarina, como cantora também, enfim. Gosto muito dessas coisas assim, de você unir as artes para tentar se comunicar dentro de um mundo que fala muitas línguas para muitas pessoas. Claro. Né, que tem muitos interesses diferentes e tal, mas eu acho que tem coisas que são simples, que são humanas. Eu acredito que o simples fala para todo mundo, então eu tento buscar o simples. Só que eu tento buscar o simples dentro de um certo conceito caótico, né? Porque eu acabei colocando um monte de coisa dentro de um caldeirão. Mas que deu certo, foi um espetáculo feliz, né? Dentro de uma Mas que... a arte transcende e identifica. Hoje, por exemplo, a gente brindou a arte aqui, né? Agora, sim, pouco. Sim. E como é que é? Vocês já se apresentaram fora de São Paulo? É só aqui em São Paulo? Já, a gente já se apresentou até na Índia, na verdade. Uhum. É experiência incrível, muito bacana, sendo interrompidos por vários indianos, assim, e eu tava achando que eu tava arrebentando em determinado momento, e era porque eu tava mostrando o ombro, porque caiu o lenço do meu ombro e tava todo mundo me olhando com olhos arregalados, e eu tava achando que eu tava dançando muito e que tava rolando uma super transcendência, mas na verdade tinha caído o lenço do meu ombro e eu tava fazendo uma coisa meio pornô. Poxa. Mas uma experiência incrível, né? E meio que inenarrável, porque a Índia é um lugar, né, assim, vivencial. Posso ficar falando muitas palavras aqui que não vai chegar perto da experiência. Mas enfim, nós já fizemos essa experiência na Índia, em Rishikesh, em Lakshman Jula. E aqui em São Paulo, nós já nos apresentamos algumas vezes, e também em Paraty já fizemos apresentações também. Bacana. Rio de Janeiro. Obrigada. Bom, então é isso. Existe algum site que vocês queiram divulgar o seu trabalho? Como é que é? Então, tem uma página no Facebook que é do Araki, que se escreve assim: A-A-R-A-K. E uma exclamação. Araki. Aracnofobia. É, quase se fosse isso. Não é que eu E com K no final. E, enfim, é uma página que nós estamos começando, mas com certeza lá vão conter as informações das atualizações e das próximas experiências de Araki, que acontecerão em breve, com artistas maravilhosos como você, Twizy! Tava demorando. Sim, legal. Bom, sim, eu participei. Sim, ele estava no espetáculo. Ele não disse nada, mas... É, eu atuei no espetáculo, enfim. Ok, então é isso. Fica a dica aí. Acessem e verão lá datas e, enfim, agenda. Né? Muito obrigado, Melissa. De nada. Daqui a pouco a gente volta. Por hora, a gente pode ouvir aqui... Quem? O Google Bordello. Ah, a gente pode ouvir aqui, inclusive, o áudio, né, do espetáculo que foi gravado. Sim, muito bom, muito bom. Assim vocês apreciam um pouco, tem a oportunidade de apreciar um pouco do calor que o espetáculo tem. Enfim, se contaminar um pouquinho do que eras ali naquele dia. Grande domingo, foi um grande momento, enfim. Oh, Então foi isso, muito obrigado pela audiência, pela paciência de ter me ouvido até agora. E semana que vem eu volto. Um beijão pra todo mundo. But he comes